BLC3, Ciência no Interior, um programa na Rádio Boa Nova em parceria com a BLC3, Campos de Tecnologia e Inovação, às terças e sextas-feiras, às 19h, na Rádio Boa Nova e em radioboanova.pt. BLC3, Ciência no Interior. Espaço BLC3, Ciência no Interior, sejam bem-vindos a mais uma conversa na Rádio Boa Nova, neste programa Rádio Boa Nova, em parceria com a BLC3, este campus de tecnologia e inovação, localizado em Lagares da Beira do Douro. Desde já as boas-vindas aos meus convidados, Jorge Fernandes e Rita Lagos, ambos com 27 anos, a Rita de Oliveira do Hospital, o Jorge aqui de perto, de Coja. Estão ambos envolvidos num projeto na área das próteses dentárias. Eles já nos vão explicar que projeto é este. Sejam bem-vindos, Jorge e Rita. Vamos conhecer este projeto. Jorge Fernandes, comece por si. Como é que surgiu esta ideia e já agora, que projeto é este na área das próteses dentárias? A ideia surgiu em Lisboa ainda, porque nós, tanto eu como a Rita, estudámos em Lisboa prótese dentária. Estivemos por lá uns tempos a trabalhar. E depois decidimos que a vida de Lisboeta não era boa para nós e então decidimos voltar às nossas origens. E a ideia surgiu nesse âmbito. Como não havia cá nenhum laboratório sediado, assim, metemos mãos, arregaçámos as mãos e metemos mãos ao trabalho e decidimos lançar-nos por conta própria. Portanto, vocês verificaram que era isto que gostavam mesmo de fazer. Também notaram que na região havia alguma carência nesta área e partiram para este projeto. Rita, foi logo assim uma tomada de decisão muito séria com o Jorge partir para um projeto empresarial. Sim, foi, mas era o que nós queríamos na altura, era o que fazia sentido, tínhamos acabado o curso, trabalhámos um ano em Lisboa e decidimos que era o que nós queríamos mesmo, era montar um laboratório de próteses dentárias e avançar e arriscar um bocadinho para ver se tudo corria bem, e acho que até agora tem corrido tudo como nós planeámos. E como é que foi possível? Portanto, julgo que já há 4 anos, 3 Sim, anos? Estamos a caminho do quarto ano. A caminho do quarto ano, portanto, já há 4 anos partiram então para esta decisão, para esta iniciativa. Como é que tem corrido? Como é que começaram então neste projeto, Jorge? É assim, nós viemos cá para cima, quando digo para cima, de Lisboa para Oliveira do Hospital, assim um bocadinho às cegas, não sabíamos bem para o que é que vinhamos. Tínhamos uma ideia, que era montarmos uma coisa pequenina, íamos pedir às capelinhas, entre aspas, falar com médicos dentistas, a ver se nos davam a mão, não é? Porque não é fácil, não é? Porque os médicos dentistas aqui sediados em Oliveira do Hospital e arredores são pessoas já mais velhas, já têm relações muito longas com outros laboratórios, mas acho que fomos bem recebidos, também demonstramos a qualidade do nosso trabalho e as coisas têm corrido bem. Nós estamos abertos já há 3 anos e meio, somos 3 a tempo inteiro e estamos a perspectivar contratar um quarto recurso humano em 2017. Portanto, esta é uma empresa incubada na BLC3, Rita. Correto. Como é que surgiu esta oportunidade, então, desta ligação a este campus de tecnologia e de inovação? Isto foi um bocadinho a troca de palavra entre a família também, porque quando nós decidimos vir de Lisboa cá para cima, começámos a explorar todas as hipóteses que tínhamos e uma forte hipótese era mesmo entrarmos na BLC3 para ficarmos incubados, que era uma mais-valia para nós. Nós já tínhamos falado com pessoas que conheciam a BLC3 e decidimos arriscar e estamos muito contentes com a BLC3. Também participaram num concurso de ideias de negócios, Jorge? Sim, concorremos ao Empreender Mais em 2014, salvo erro, e ganhámos o segundo prémio. Portanto, logo aí foi dada importância ao vosso projeto? Sim, claro, porque para além de ter alguma significância a nível tecnológico, não é? E de inovação, não é? E de inovação, devíamos colmatar uma necessidade que estava em falta na região, porque nós aqui, se fomos bem a ver, num espaço de 40 km, só preciso termos 30 ou 40 clínicas e não há um laboratório. Agora já há, mas na altura não havia. E então, se calhar, foi também um bocado por aí que fomos tão bem recebidos e que os médicos nos deram também um voto de confiança. Portanto, ajudou, não é? Abriu muito, um bocadinho. As portas. Assim, a BLC3 no primeiro ano, porque é que foi assim tão bom? Porque nós no primeiro ano, o primeiro ano de incubação, nós não pagamos renda. Logo é um encargo fixo que nos livra muito alto e ajudou muito. se não fosse por aí, era muito mais difícil. Portanto, receberam este prémio que também vos ajudou. Foi um segundo claro, prémio que também vos ajudou. Claro, assim, o equipamento é bastante caro. E é sempre uma ajuda, tudo o que vem é sempre uma ajuda muito grande. E ali se tem mantido, não é? Na incubadora, até quando é que perspectivam ali continuar? Sim, nós estamos no terceiro ano, vamos agora para o quarto de incubação. Nós perspectivamos cerca de mais de 2 anos. Porque assim, nós já expandimos para outra sala, já temos 2 salas na incubadora. Já estamos a sentir um bocado a necessidade também de ir para a rua, entre aspas. Porque é assim, nós trabalhamos à porta fechada. Os nossos clientes são os médicos, nós não atendemos os pacientes no dia-a-dia, não é? Trabalhamos à porta fechada. Mas também sentimos que sentimos a necessidade de ir para a rua, também para as pessoas também nos conhecerem, porque eu acho que ninguém nos conhece, ninguém sabe que nós cá estamos. É assim, sabe as pessoas que interessam, que são os médicos, que são as clínicas dentárias, mas também sentimos aquela necessidade também de sermos conhecidos e reconhecidos e das pessoas também saberem que na área de residência delas temos um laboratório que está a crescer. Nós começámos só na parte da acrílica, nós já fazemos coroas em cerâmica sobre implantes, que é mais a Rita que está nessa parte, e estamos a perspectivar adquirir um sistema CAD-CAM, que vai ao Ferrari da prótese, que é para nos destacarmos mesmo, assim, porque a nível dessa tecnologia só Viseu e Coimbra, e nós estamos aqui no meio, parece que não é um meio muito grande, com muito potencial, eu acredito nisso. E então somos novos, né? E a altura de arriscar é agora. Muito bem, então um jovem cheio de ambição aqui junto com a Rita Lagos. Para além do espaço físico a que tem direito, agora julgo que já pagarem a devida renda, mas na BLC3, na incubadora, também ali se valem da investigação que ali é feita, é-vos prestado auxílio nessa área, porque ali há muitos investigadores também. Sim, bastante. Aliás, nós estamos com um projeto em mãos também a nível de investigação de novos produtos no âmbito da prótese dentária. Não vou estar aqui a dizer, mas estamos a trabalhar nisso. E sim, a BLC3 nisso é um braço direito e meio braço esquerdo, a nível de apoio, tanto a nível de consultadoria, mesmo a nível de serviços, mesmo de serviços de contabilísticos também. E estão sempre dispostos a ajudar. E nós estamos bastante contentes com esta parceria. Muito bem. Rita, o Jorge Instantes falava de conseguirem ter uma maior visibilidade, virem para a rua, isso poderá passar então por umas instalações próprias, poderá ser esse o caminho a seguir? Sim, esse será sem dúvida o caminho a seguir, porque era como o Jorge estava a dizer, nós também queremos ser reconhecidos. Acho que ali estamos um pouco fechados ao mundo. E nós queremos que as pessoas nos conheçam e que, sem dúvida, consigam perceber que têm um laboratório de prótese dentária sempre prestes a ajudar e a prestar serviços para as pessoas. E a acontecer será no Conselho de Oliveira do Hospital? Sim, no Conselho de Oliveira do Hospital. Vocês ainda assim estão na BLC3, beneficiam de todos aqueles apoios que têm certamente direito, mas também já vão conquistando alguma visibilidade no trabalho que têm vindo a fazer. Também certamente estão na internet, redes sociais, como é que tem sido a vossa aposta de comunicação? Sim, nós no final de 2016 fizemos um rebranding, ou seja, registámos a nossa própria marca, porque o nome inicial, pronto, foi assim tudo um bocado à pressão, e o nome inicial é JFOH Limitado. O que é isso do JFOH? Era Jorge Fernandes de Oliveira do Hospital, na altura. E então nós sentimos a necessidade de promover um bocado mais a nossa marca e de criar uma marca. E apostámos em Dentitec, que já a puxar para a vertente tecnológica, como nós queremos investir mais no setor digital, pronto, tivemos essa necessidade. E a BLC3 também teve um papel muito importante que nos ajudou e deu-nos alguns conselhos. E já é agora esse o vosso nome de empresa? Sim, o nome de faturação, pronto, continua a ser JFOH. Continua a ser o mesmo, mas a nível de marca, a nível de publicidade digital, vá, é a Dentitec. Temos Facebook, estamos neste momento a construir um website, estamos a apostar um bocadinho mais também na divulgação, não só a fecharmos no nosso meio habitual, também queremos expandir um bocadinho, sair um bocadinho daqui, arranjar clientes Coimbra, Viseu, sentimos essa necessidade, mesmo a nível de concretização pessoal, achamos que é muito importante também sair daqui, porque quer se queira, quer não, o conhecimento está mais presente nos meios maiores e nós estamos mesmo a sentir essa necessidade de crescer, porque a medicina dentária e a prótese dentária é um setor em constante evolução e e nós não queremos ficar para trás. Muito bem, portanto, Jorge e Rita, com esta ambição de crescerem no seio de empresa e também desta constante inovação e de qualidade, que é isso que vocês tentam assegurar às clínicas com que trabalham. Trabalham com muitas clínicas, são sobretudo de Oliveira, da região. Qual é que, quem é atualmente o vosso cliente? Sim, nós focamos muito o nosso trabalho na proximidade entre técnico de prótese e médico dentista. E essa proximidade... Ou seja, por qualquer necessidade é sempre mais fácil a comunicação, claro. Não é? Quanto mais próximos estivermos, maior é essa proximidade e melhor vai ser o trabalho final. Nós estamos a trabalhar em Oliveira, Ceia, Gouveia, Arganil, Tábua, Erval, Lagares, pronto, é muito local. Uhum, mais local, mais local. A Rita, quando, antes de iniciarmos esta conversa, falou que estavam com muito trabalho. Tem sido assim, Rita? Vocês já começam a ser poucos para as solicitações? É verdade, nós temos estado a trabalhar bastante, tem vários dias que trabalhamos até à meia-noite e por aí fora, para assegurar o trabalho todo, e estamos a sentir mesmo, como o Jorge disse no início, a necessidade de colocar um novo membro a ajudar-nos, porque o trabalho tem sido bastante. E ainda bem, acho que as pessoas aqui estão a precisar todas de dentinhos novos. Mas sim, tem sido muito agradável e uma grande surpresa, porque no início não pensava que ia ser assim tanta afluência e tem corrido muito bem. Portanto, o balanço é positivo. É positivo, verifico, sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Para quem nos escuta, portanto, falamos da Dentai Tech, é assim? Sim. Portanto, esta empresa na área das próteses dentárias, falar de próteses dentárias é fácil, toda a gente sabe mais ou menos o que é. No entanto, vocês têm encaminhado para a constante inovação. Para quem vos possa estar a escutar, até potenciais clientes, donos de clínicas, o que é que vocês de facto fazem? Que próteses são essas? Nós fazemos de tudo um pouco. Nós começámos apenas com a prótese removível, aquelas próteses que nós costumamos ver aos nossos avós, basicamente, porque o investimento... Que colocam de manhã, retiram à noite, não é? Metem na água à noite. Porque o investimento inicial para nós podermos fazer essas próteses era mais baixo. Então nós, para começarmos devagarinho, começámos só a fazer essas próteses. Depois apostámos... Que ainda são solicitadas, certo? Sim, bastante. Assim, é normal, porque o poder de compra aqui na nossa zona é um bocado mais pequeno. Tudo o que seja implantes, casos mais estéticos, temos menos afluência. Daí a tal necessidade de sairmos um bocadinho daqui. Depois investimos na cerâmica, comprámos um forno de cerâmica, o equipamento todo necessário para processar cerâmica, que é mais a área da Rita, que é mais a parte da estética, casos definitivos, mais estéticos, mais parecidos com o natural. Também surgem, não é? Também há algumas solicitações. Sim, também há muito. E nós agora queríamos dar o próximo salto, que é, já existe tecnologia que nos permite fazer grande parte do trabalho mecanicamente. E nós queremos apostar o máximo, porque é assim, o que é caro no nosso trabalho? Onde é que nós perdemos o tempo? É na mão de obra. E nós não podemos estar preocupados com procedimentos que são sempre triviais. O que é que interessa? É a estética, né? É a estética e a função, mas a função pode ser assegurada com essa tal tecnologia. E nós queremos perder o máximo de tempo com procedimentos triviais e apostar na estética, porque assim o sorriso é estética. Muito bem, muito bem. Rita, portanto, vejo que também está muito empenhada neste projeto das próteses dentárias, juntamente com o Jorge Fernandes, seu parceiro nesta aventura de empresa. Nota que a BLC3, porque este é um espaço BLC3, falamos da ciência no interior, tem sido determinante para o crescimento da vossa empresa. Tem sido, sem dúvida, porque sem ela, no início, foi aquilo que nos impulsionou, ou seja, deu-nos muito, muito apoio para conseguirmos avançar, ou seja, um espaço físico. Toda a gente sabe que no início é muito complicado, quando uma pessoa começa uma empresa, o espaço físico é muito caro, depois todo o apoio por trás, se tiver alguma dúvida, eu recorro aos recursos humanos da BLC3 e sem dúvida que eles me conseguem ajudar. E isso, sem dúvida, que me deixa logo despreocupado isolada de muitos problemas. Eu sei que ali tenho alguém sempre por trás de mim a ajudar-me se eu precisar. Portanto, outros jovens, tal como vocês, que possam ter ideias de negócio, certamente aconselham a procurar. Sim, sem dúvida. A propósito de custos, verifiquei por aquilo que o Jorge referiu, que também vocês já se viram obrigados a fazer um grande investimento neste vosso projeto. Sim, o investimento neste momento deve estar em 50 mil euros. De alguma forma, sim, um bocadinho. Elevado, não é? Para sim. Dois jovens de apenas 27 anos a partirem para esta aventura de empresa, mas até o momento tem valido a pena, Jorge? Sim, tem corrido bem. Nós temos que pensar que agora é complicado. As pessoas têm que se mentalizar que nada se faz sem trabalho. E nós podemos dizer que em 3 anos e meio tivemos só preciso uma semana de férias. E nunca trabalhamos 8 horas, trabalhamos sempre mais. Por isso as pessoas pensam que é trabalhar 8 horas por dia, que é ficar os fins de semana em casa, que vão conseguir fazer alguma coisa. Assim, até podem conseguir. Nós não conseguimos. Por isso é que trabalhamos todos os dias bastante e nos esforçamos. Mas eu acho que se os jovens tiverem alguma ideia de negócio, se gostarem de fazer alguma coisa, se tiverem alguma paixão, eu acho que no LC3 é o sítio certo para desenvolverem essas ideias, porque se a ideia tiver fundamento, se eles virem que é possível, certeza absoluta que eles vão ajudar. Muito bem, portanto, e também é preciso notar que vocês são os promotores do projeto e já vivem dele, portanto, vocês já estão a 100% ou 500%, porque não há fins de semana, há uma semana de férias, se calhar nestes anos todos, a 500%, ainda tem uma terceira pessoa, a perspectiva é de aumentarem, alargarem os postos de trabalho, portanto, julgo que é de vos tirar o chapéu no andamento desta vossa ideia de negócio já em empresa. Tem boas expectativas, perspectivas para o futuro, já falámos de conferir mais visibilidade à vossa empresa, também de procurar novos mercados, expandir é esse o caminho, não é? É, sem dúvida. Muito bem, agradeço a ambos por terem estado neste espaço BLC3, Ciência no Interior, um programa da Rádio Boa Nova, em parceria com a BLC3, o Campus de Tecnologia e de Inovação. Destacamos ideias de negócio, empresas que ali estão incubadas, a ideia também em transmitir a quem nos escuta que de facto a BLC3 existe, está ali para ajudar os jovens promotores a desenvolverem as suas ideias de negócio. Muitos parabéns pela vossa empresa. E votos de muito sucesso. Obrigada. BLC3, Ciência no Interior, um programa na Rádio Boa Nova em parceria com a BLC3, Campos de Tecnologia e Inovação, às terças e sextas-feiras, às 19h, na Rádio Boa Nova e em radiobonova.pt. BLC3, Ciência no Interior.